O programa a seguir é de produção independente e todo o seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Não cabendo à emissora qualquer tipo de responsabilidade, como comentários ou opiniões nele manifestado. Comece agora o programa Conversas de Terreiro, com Michel de Oxalá e seus convidados. Coisas do preconceito, da reconquista, das tradições. Nesta casa de guerreiro, vim de longe pra rezar. Salve, salve, irmãos. Muito boa noite. Entrando no ar com mais um programa Conversas de Terreiro deste domingo, 22 de abril de 2018. Estamos nas vésperas do dia 23, que é o dia de aniversário do programa Conversas de Terreiro e também da Web Rádio Canções de Terreiro, aniversário de um ano da rádio no ar, do programa no ar. Minha saudação a todos, Motumbá, Mucuyu, Axé, Oncolofé, Mojubá, todos os irmãos, Saravá Fraterno, a todos que já estão conectados conosco. São 20 horas mais 5 minutos e as reprises do programa vão estar sempre no ar. Daqui a pouquinho eu vou contar mais sobre essa novidade de um ano da rádio, mas estamos na véspera também do dia do nosso querido, amado Pai Ogum. Ogunhê, meu pai, dia 23 de abril é o dia do nosso poderoso Orixá Ogum. E então nós vamos começar o programa de hoje, como sempre, com aquele editorial, com aquela mensagem, sem antes também acusar que a minha companheira, professora Solange de Obá, hoje estava em um seminário, né? Um seminário em Torres. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais também sobre esses eventos que cortaram o nosso Rio Grande do Sul de ponta a ponta, a gente pode dizer. O Rio Grande do Sul foi banhado com vários eventos em homenagem ao Pai Ogum e também esse seminário que tivemos em Torres. Mas o nosso editorial, a nossa mensagem dessa noite, vamos saudar o nosso poderoso Pai Ogum para a gente poder abrir o programa de hoje. Então hoje nós vamos abrir com uma oração ao nosso poderoso Pai Ogum, a oração de fechamento de corpo. E depois nós demos início oficial ao programa Conversas de Terreiro de hoje. Programa Conversas de Terreiro. Vamos lá, agora fazendo a coisa direitinho, a gente sozinho é mais difícil. Vamos lá então. Programa Conversas de Terreiro. Oração para fechamento de corpo. Justo juiz de Nazaré, filho da Virgem Maria, que em Belém foste nascido entre as idolatrias, eu vos peço, Senhor, pelo vosso sexto dia e pelo amor de meu Padre Incício, que meu corpo não seja preso, nem ferido, nem morto, nem nas mãos da justiça envolto. Pax tecum, pax tecum, pax tecum. Cristo assim disse aos seus discípulos: se os meus inimigos vierem para me prender, terão olhos, não verão. Terão ouvidos, mas não ouvirão. Terão bocas, não me falarão. Com as armas de São Jorge serei armado. Com a espada de Abraão serei coberto. Com o leite da Virgem Maria serei borrifado. Na arca de Noé serei arrecadado. Com as chaves de São Pedro serei fechado aonde não me possam ver nem ferir, nem matar, nem sangue do meu corpo tirar. Também vos peço, Senhor, por aqueles três cálices bentos, por aqueles três padres revestidos, por aquelas três hóstias consagradas que consagrastes ao terceiro dia, desde as portas de Belém até Jerusalém, e pelo meu santo juazeiro, que com prazer e alegria eu seja também guardado de noite como de dia, assim como andou Jesus no ventre de Virgem Maria. Deus adiante, paz na guia. Deus me dê a companhia que deu a sempre a Virgem Maria, desde a casa santa de Belém até Jerusalém. Deus é meu Pai, Nossa Senhora das Dores, minha Mãe, com as armas de São Jorge serei armado, com a espada de São Tiago serei guardado para sempre. Amém. Programa Conversas de Terreiro. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Foi aí então, após a nossa oração ao poderoso Pai Ogum, nosso São Jorge Guerreiro, Pai Ogum. Difícil separar São Jorge do nosso amado Pai Ogum, né? Podemos dizer que São Jorge já é um santo muito mais umbandista do que católico, né? A saudação a todos os irmãos que já estão participando aqui. Quero acusar desde já aqui a presença da Mara, Mara de Oxalá, que está aqui participando já através do mural. O Luiz... Luiz da nossa terreira, né? Não é o seu Luiz, é o Luiz. Boa noite a todos, boa noite Luiz. Obrigado pela tua presença aqui junto conosco. A Kelly e o Marcelo, lá no Pé Chujo. Saudação a todos os irmãos lá do Pé Chujo. Mais uma saudação especial para a Kelly de Oxum, para o Marcelo de Oxalá, da tenda de Umbanda Nossa Senhora da Conceição. Salve, salve Kelly, Marcelo. Recebi a visita dos irmãos hoje aqui. Minha saudação especial a vocês, então, que estão ligadinhos conosco. Também participou aqui pelo WhatsApp também o Fábio Boff. Daqui a pouquinho eu vou estar lendo também o recado do Fábio aqui, que já está participando conosco aqui pelo WhatsApp. Pois bem, vamos acusar primeiramente, antes da nossa pauta de hoje do programa, acusar que ontem tivemos aqui na tenda de Umbanda Xangô Sete Raios o batismo da pequena Elis. Né? A pequena Elis, que tudo nos leva a crer que é a Elis de Ogum, mas enfim, né, Elis, não temos ainda certeza do seu orixá de cabeça, mas ontem ela foi batizada, né, dentro da lei de Umbanda Sagrada, na presença, né, dos pretos velhos aqui, do nosso amado Pai Xangô, e na presença, óbvio, de todos os orixás, de todos os guias da nossa Umbanda Sagrada. E foi ontem então o batismo da Elis, que também teve presente aqui os familiares, né, da família da Elis, do Beto e da Mara. Então, tá aí. Foi ontem, então, o batismo da pequena Elis. Nós aqui na tenda de Umbanda ficamos muito gratos, né? E mais ainda gratos pelos pais da Elis. E isso é uma coisa que hoje está mudando bastante. Onde antigamente era muito normal ter que batizar antes na Igreja Católica, né? Antes tinha que fazer batismo em outras religiões, procurar outras religiões, sendo que os pais, né, eram umbandistas ou batuqueiros, havia toda uma crença ao redor disso, onde os sacramentos da Umbanda e do batuque, enfim, das religiões afro, vinham sempre num segundo plano. Até tinha uma crença bem forte sobre isso, que antes tinha que ser batizado na Igreja Católica, ou batismo no catolicismo primeiro, para depois se batizar dentro da religião, senão a criança não estava protegida, não estava batizada. E hoje, graças ao entendimento dos irmãos, graças ao novo entendimento que temos, a nova consciência, a gente pode dizer, dos umbandistas e do pessoal das religiões afro-brasileiras, aonde os sacramentos da Umbanda, da religião a qual falamos aqui, principalmente da Umbanda, tem valor, né? Foi adquirido o real valor de religião para os sacramentos da Umbanda. Nada mais justo, porque é uma religião com todos os sacramentos. Antigamente também, se falecesse algum membro do terreiro, era chamado o padre, chamado o pastor, enfim, os sacerdotes de outras religiões para fazer os ritos fúnebres, né? Até o próprio casamento, né? Enfim, a todos os sacramentos que existem dentro da Umbanda, hoje estão tendo valor, hoje os próprios umbandistas dão mais valor para isso. Então, meu parabéns pela decisão, né, do Carlos Alberto, do Pai Ogum Megê, nosso Beto do Ogum, né, mais conhecido por todos, e a Mara de Oxalá, que ontem realizaram, né, o batismo da pequena Elisa aqui na tenda de Umbanda Xangô Sete Raios. Minha saudação a todos os familiares, minha saudação aos pais e a pequena Elisa também, que provavelmente deve estar no colo da Mara lá, né, ela e o Beto escutando conversas de terreiro de hoje. Também quero acusar que aconteceu em Torres o seminário do conhecimento, o primeiro seminário do conhecimento, que aconteceu em Torres, sábado e domingo. Fomos representados lá, creio que muito bem representados pela professora Solange, que hoje me abandonou aqui no programa, mas é por uma boa causa, né, professora Solange? Minha saudação para ti, muito obrigado por tu ter te disponibilizado o fim de semana inteiro para estar, como a gente diz, né, presa ao conhecimento, presa a novos horizontes, a conversas com outros irmãos de outras tendas. A presença, né, ela nos mandou fotos aqui e disse que esteve junto com o Pai Norberto Peixoto, que é uma sumidade dentro da nossa religião, e vários outros palestrantes que lá estiveram, né? Então, minha saudação, professora Solange. E aconteceu, então, em Torres este seminário. Não temos ainda maiores informações, mas domingo que vem provavelmente vamos estar aqui esmiuçando com a presença da professora Solange de Obá, falando tudo como foi o seminário das religiões afro ali na cidade de Torres, organizado pelos irmãos da Associação Umbandista e dos Cultos Afros, Luz e Caridade, né? Organizado pelos irmãos lá. Meus parabéns para quem organiza esses eventos. A gente sabe o trabalho que dá organizar um evento. Também aconteceu na cidade de Farroupilha, aconteceu a carreata em homenagem ao Pai Ogum, né? Aconteceu essa carreata em homenagem ao Pai Ogum, e eu recebi aqui um feedback do Fábio Boff. Minha saudação ao Fábio Boff lá em Caxias do Sul, dele, da sua esposa, a Tere do Ogum das Sete Encruzilhadas, né, a esposa do Fábio Boff, Fábio do Ogum Sete Ondas, né. Minha saudação aos irmãos aí da Serra Gaúcha também, que estão ouvindo a gente. O Fábio e a Tere estão lá ligadinho no Converso de Terreiro, e o Fábio nos mandou aqui, né, que nos parabenizando pelo primeiro ano do programa Conversas de Terreiro, e falando para nós que ele esteve na carreata de Ogum, né, lá em Farroupilha, promovida pelos irmãos da Associação Cultural Umbandista Farroupilha, a CUF, né, E os irmãos promoveram lá essa carreata, então o Fábio nos colocou aqui. Deu um feedback muito bom, disse que a carreata foi muito bonita, bastante gente, né? Culminou com uma gira no final da carreata. Muito bem, Fábio, e meus parabéns aos irmãos da Associação Cultural Umbandista Farroupilha, que promoveram essa carreata lá e diz que foi muito linda realmente. Então tá. Também estamos aqui com a presença, vou lendo aqui os comentários conforme chegam, porque hoje estou aqui fazendo barba e bigode. E também a presença aqui o Luiz, né, que já colocou aqui parabéns pelo aniversário da rádio. O Beto também colocou aqui, estamos na escuta. Valeu, Beto do Ogum EG, grande Beto, que eu esteve... Te dizer, Beto, assim, ó, tu lidou um monte no nosso computador aqui e ele não teve jeito, viu? Depois nós conversamos, Betão. E também quero falar, pessoal, também é uma alegria para mim estar falando aqui do primeiro ano do programa Conversas de Terreiro. Amanhã, no dia 23, então, dia do nosso amado Pai Ogum, ano passado foi num domingo. Estávamos aqui exatamente neste horário, eu e Clênio de Ossanha, fazendo o primeiro Conversas de Terreiro que foi ao ar, né? Foi no dia 23 de abril de 2017, estávamos eu e Clênio de Ossanha fazendo o primeiro Conversas de Terreiro. Na oportunidade a gente lembrou, né, que nós começamos este projeto aqui lá em 2008. Em 2008 a gente começou esse projeto de web rádios, na época ainda com muitas dificuldades técnicas, muito pior que hoje, né? Começamos também eu e Clênio de Ossanha, após sairmos das rádios abertas, né, porque não tínhamos condições financeiras de manter um programa numa rádio FM. A gente começou lá, né, na época se chamava Voz da Umbanda, e eu e Clênio começamos na rádio Tupanci, na rádio nossa aqui de Arroio do Sal. Mantivemos o programa A Voz da Umbanda lá 6 meses e depois não conseguimos mais manter, né, o custo desse programa. Migramos de horário para baratear e tudo, tocamos mais 3 meses depois. Primeiro fazíamos na quinta-feira à noite, depois fomos para o domingo à noite e não conseguimos mais manter. E demos início à primeira web rádio, uma das primeiras web rádios umbandistas que surgiram na internet foi realmente a Litoral Web Rádio, que era a rádio que a gente fazia da tenda de Umbanda Xangô Sete Raios, na época Casa Branca do Xangô Sete Raios. E nós tocamos esse projeto mais de ano, eu e o Clênio de Ossanha também, fazendo lá, o programa era a Voz da Umbanda na época, e depois paramos, né, e voltamos nesse projeto em 2017 agora, no dia do Pai Ogum, 23 de abril de 2017, voltamos com o projeto de web rádio, nessa vez Web Rádio Canções de Terreiro, e tocando o programa Conversas de Terreiro. Então minha saudação, Clênio de Ossanha, grande amigo, esteve ao meu lado muito tempo fazendo este projeto de rádio, de levar conhecimento, um projeto de desmistificação da nossa Umbanda Sagrada. Clênio de Ossanha, todo o meu respeito para ti, tá? Minha saudação para ti, se tu estiver ouvindo. Não sei porque o Clênio hoje não se manifestou ainda, de repente o Clênio está na escuta, se manifeste, né, Clênio? Via WhatsApp ou pelo nosso mural da rádio também. Que o Clênio de Ossanha possa se manifestar, se estiver ouvindo, para nos falar, Clênio, do primeiro programa Conversas de Terreiro, que tu estavas aqui comigo no ano passado. Depois, Clênio de Ossanha, por motivos pessoais, mudou de cidade, e então professora Solange de Obá, que hoje também não está presente aqui comigo, tocamos esse projeto para frente. Enfim, primeiro ano de programa Conversas de Terreiro, minha saudação a todos que estão sempre com a gente, né, ouvindo aqui o programa, participando, nos ajudando a fazer este programa, assim como o Edmar acabou de fazer aqui, o Edmar de Oxóssi, provavelmente está com a família dele, ele colocou realmente parabéns na escuta com a família. Isso aí, Edmar de Oxóssi, Renata de Oxum e Milena de Xangô estão nos ouvindo lá, e o pessoal da tenda de Umbanda Ogum Iara, né? Minha saudação para o Rodrigo, para a Liana, para todos os irmãos lá, que quinta-feira estivemos lá numa festa em homenagem ao Pai Ogum, na tenda de Umbanda Ogum Iara, né? Eu, sempre mãe Renata, pai Edmar, né? Nos receberam sempre com muito carinho, recebendo a todos com muito carinho. É isso aí, então. Edmar de Oxóssi e Renata de Oxum, da tenda de Umbanda Ogunyara, também estão na escuta com a gente. E é isso aí, então, pessoal. E a novidade que eu ia trazer essa noite, antes de eu entrar na pauta, que a pauta dessa noite vai ser o Pai Ogum, não podia ser diferente. Amanhã é dia do nosso Orixá Ogum, não podemos deixar de falar sobre o nosso poderoso Orixá da Guerra, Ogunhê, meu pai. E a novidade que eu trago é o podcast da Web Rádio Canções de Terreiro. O podcast significa o quê? Os programas agora então não vão mais ter as reprises, não vão mais ser ter horários para passar, né? A rádio vai continuar no ar 24 horas por dia, né? Com pontos, com mantras, né? Como a gente toca bastante, músicas para meditação. E a rádio continua com a sua programação normal, mas o nosso podcast vai ter os programas Conversas de Terreiro ali. Você vai ver no nosso site ali da rádio, se tu, você rolar para baixo, vai ter um banner bem grande, podcast da rádio. Clica ali, vai ser levado para uma página com os links para fazer o download ou ouvir o programa quando você quiser, né? Pode reouvir os programas Conversas de Terreiro. Estão ali desde o programa número 8. Estão publicados ali já o programa número 8 e 9. Hoje estamos fazendo o programa de número 10, programa de aniversário da rádio. E está ali, então, os programas Conversas de Terreiro para quem quiser ouvir na hora que bem quiser, né? E pode, inclusive, fazer o download do programa. A rádio apenas não deixa que o programa seja reproduzido, né, por outras rádios e tal. Se alguém tiver interesse em fazer isso, de reproduzir esse programa de maneira que não seja para uso pessoal, que nos contate por e-mail, né, para nós ficarmos sabendo aonde anda o programa Conversas de Terreiro, e até para não termos problemas, né, com direitos autorais ou qualquer outra coisa desse estilo. Ok, pessoal, vamos lá então. Quero ler mais algumas mensagens antes de entrar na pauta dessa noite. Está aqui também o Fábio Boff. Daqui a pouquinho ele mandou um áudio para nós aqui narrando sobre a carreata do Pai Ogum. Depois, Fábio, então, no segundo bloco eu vou estar colocando teu áudio no ar aqui. Eu vou ouvi-lo primeiro, ver como é que tá a qualidade, para nós poder rodar no ar aqui e saber pela tua narração como foi a carreata do Pai Ogum. Também peço da mesma forma a professora Solange, que se estiver ouvindo nós, prof. Solange, se puder nos mande um feedback, né? Pode ser por áudio, através do WhatsApp, sobre como estava o seminário em Torres. Pois bem, vamos falar sobre o Pai Ogum agora, 20 horas mais 26 minutos. E vamos agora falar então como... Vamos falar sobre o nosso poderoso Orixá Ogum, grande senhor dos caminhos, junto ao lado de Exu. E para começarmos falando de Ogum, temos que falar da parte mítica, né, do Pai Ogum, desse grande Orixá. Que Ogum é o senhor das cidades, né? Ogum, na realidade, é o grande senhor de Irê, da cidade de Irê, né? Da cidade de Irê, em África, né? Que pertence, é um dos orixás que pertence ao princípio da criação. Ogum esteve, né, na criação e pertence a um dos orixás que criou a terra. Ogum venceu a idade da pedra e a idade do ferro quando ele passou a utilizar os elementos dessa era, que ajudaram no nosso engrandecimento e no progresso da civilização. E aqui a gente pode dizer, né, que assim como Chapanã, Nanã e orixás mais antigos, antiguidade aqui no sentido falando de criação da terra, fazem parte da civilização na época, na era da pedra, né? Assim como Ogum entrou na nossa civilização, na nossa civilização de hoje através do ferro, né? Através da era do ferro, dos metais. Então ele tem um grande papel no progresso da nossa civilização. Possui adequadamente o nome de Asiuaja, aquele que vem na frente, Asiuaju, aquele que vem na frente, aquele que abre os caminhos, que pertence ao nascente, ao futuro, desenvolvimento, sendo considerado o orixá da evolução. Ogum é um dos provedores dos ferramentais que possibilitaram ao homem criar utensílios que o ajudaram, óbvio, a viver inserido em uma comunidade dentro das sociedades. Nos seus itãs, Ogum ora aparece como filho de Iemanjá e Oxalá. Ora como filho de Odudua com Oxalá também. Aí se explica sua grande ligação com os seres humanos, provinda de ambas as mães, tanto Odudua como Iemanjá, consideradas mães míticas, né, de todos os seres. Por isso que falamos sempre que Iemanjá é a nossa grande mãe, né, grande mãe das cabeças, assim como Odudua, também é a nossa grande mãe, né. Confirma também a sua ampla ligação com as árvores, proveniente de seu pai, o criador ancestral Funfun, né, Funfun quer dizer o branco, o orixá do branco, né, que tem nestas um simbolismo de seus descendentes. Ogum, de uma maneira geral, é o senhor do ferro e dos metais, das ferramentarias. É aquele que trouxe conquistas para o ser humano, participando e colaborando como criador de várias profissões. Tido como patrono dos mecânicos, dos engenheiros, físicos, dos agricultores, dos soldados, é reconhecido como orixá organizador de diversas funções que ajudaram a terra a progredir. Ao criar as ferramentas e os instrumentos para cuidar da terra, Ogum criou o homem agricultor, ensinando a produzir e a trazer o sustento de sua família e também de toda uma comunidade. Quando criou as máquinas que permitiam cortar e talhar a madeira, permitiu ao homem a profissão de marceneiro, artesão, construtor, carpinteiro, escultor. São tudo profissões que pertencem a Ogum, né? Ao talhar a flecha e dobrar um arco, ensinou o homem a se abastecer da caça e da pesca. E aí vem um grande toquezinho que a gente tem dentro dos Itãs, falando da proximidade de Ogum com Oxóssi, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Assim, Ogum foi abrindo um grande leque de profissões para o homem, né? Evoluir na Terra. E a Terra prosperou, sem dúvida. Por possibilitar todas essas conquistas, é a ele que o ser humano recorre quando necessita obter os seus bens materiais. É muito comum para nós, dentro da Umbanda, e isso eu falo de uma maneira até empírica, né, que nós notamos isso principalmente com os guias, nos trabalhos dos guias, os guias recomendando que se faça oferendas para Ogum, óbvio, sempre saudando Exu junto, mas fazendo oferendas para Ogum, quando estamos na busca de trabalho, né? Quando estamos na busca de bens materiais, quando estamos na busca do sustento da nossa família. É muito comum ver os guias recomendarem também oferendas, né? Ou velas, enfim, ao orixá Ogum. Ogum também é muito ligado a Exu, de quem é irmão e um grande companheiro. Ambos são os guardiões das estradas e das casas. Ogum é protetor e senhor dos homens e dos seus caminhos. Recebe também o nominativo de senhor dos pés, ou Olu Essé, parte do corpo que permite ao homem se locomover. Por isso que é muito importante, né, nas defumações e nos trabalhos, na lavagem de cabeça, se faz também a lavagem dos pés e das pernas, porque o pé é uma parte realmente muito importante da gente, né? O pé, além de levar a gente, de locomover, né, junto com as pernas, os pés também são aqueles que nos dão o caminho, né? Pela sua habilidade com os metais, Ogum sofreu uma grande evolução que transformou e fundiu o outrora agricultor com o guerreiro e o caçador, que vivem em movimento pelas estradas do mundo. Em relação às suas andanças, ele tem o simbolismo como caçador solitário, aquele que anda pelas montanhas, florestas e que domina todos os seus mistérios e segredos. E não poderia ser diferente, né? Contudo, Ogum é considerado principalmente um orixá guerreiro, conquistador, tido como violento, rude e de índole enfurecida. Isto é perfeitamente entendido, pois todo conquistador é, antes de tudo, um desbravador, sem dúvida, que consegue os seus troféus à custa da derrota dos outros. Para esta divindade, a posse e o ganho fazem parte da sua personalidade. Porque além de ser ele um orixá de época, né, como a gente disse antes da época dos metais, é também pertencente às tradições primitivas. Ogum vem de um tempo em que a guerra existia sem cessar e por qualquer motivo, mas era necessária primordialmente para permitir a liberdade de cidades e pessoas. Tem até alguns ditados que nos dizem que sem guerra não há paz. No seu tempo, algum guerreava contra reinos opressores, devastava e saqueava. Isso a gente fala muito disso na correlação, a gente pode dizer, com os Itãs, né? A gente sabe que os Itãs fazem menção a filhos dos orixás, né? E não no orixá em si, mas o mito explica o rito, né? Na atualidade, o orixá participa conosco de outras guerras, ajudando-nos em nossa luta diária pela sobrevivência e pela superação dos nossos problemas e também dos nossos duelos físicos e espirituais. Então essa parte a gente pode dizer que é o grande orixá Ogum. Também está conosco aqui, também quero acusar aqui a Letícia, está conosco, a Letícia de Oxum. Boa noite Lê, seja bem-vinda ao nosso Conversas de Terreiro de hoje, Letícia de Oxum. Pessoal aqui também me mandou um feedback que a conexão está caindo. Pessoal, não é a nossa conexão aqui, ok? A conexão da rádio está 100%. Eu monitoro ela o tempo inteiro durante a transmissão. E a transmissão por internet tem esses problemas. É como se a gente estivesse fazendo um voo com escalas, né? Não é só a minha conexão que tem que estar perfeita. A conexão de quem recebe o sinal também tem de estar em perfeitas condições. Então, essas quedas de internet, se for aqui, óbvio, né? Também vai dar problema para todos, mas é um ou outro que está me mandando feedback de caída de conexão, então a gente verifiquem as suas conexões com a internet. Eu vou também aqui acusar a presença de mais quem que está conosco aqui. A Gi também, né, está ouvindo a gente. Minha saudação a Gi, também a Gislaine de Iemanjá. Eu vou tocar uma música para nós saudar o nosso grande Pai Ogum, 20 horas e 35 minutos. Até para dar aquele refresco para minha garganta, né, pessoal? Porque hoje eu tô sozinho, sem a professora Solange de Obá aqui. E na volta temos que falar mais sobre o Pai Ogum. Eu vou falar sobre os filhos também de Ogum. Vamos falar mais sobre o Orixá Ogum, sobre a sua relação do Orixá Ogum nas nossas vidas. Já comentamos sobre isso em outros programas, onde dizemos que, na realidade, a gente tem um orixá particular, né? Assim como eu sou filho de Oxalá, a Letícia, que participou conosco aqui, é filha de Oxum, o Edmar também, a sua participação, filho de Oxóssi, o Beto, filho de Ogum, né? Mas o Beto é filho de Ogum também como uma particularidade, assim como o Edmar, a Letícia e como eu, né? Cada um tem o seu orixá pessoal como, podemos dizer, uma particularidade. Mas, em verdade, somos filhos de todos. Somos filhos de todos. E também está com nós Clênio de Ossanha. Clênio de Ossanha chegou. Se tu não pegou, Clênio, a parte onde eu falei do programa, que hoje estamos fazendo um ano de programa, Clênio, eu preciso de um áudio teu aqui, Clênio, falando do nosso primeiro programa Conversas de Terreiro. Conte para nós, Clênio, sobre o Conversas de Terreiro, sobre a nossa história, Clênio, na Rádio Tupanci, depois na Litoral Web Rádio. Preciso, Clênio, que tu também dê o teu testemunho, Clênio de Ossanha, porque tu foi o meu grande companheiro durante anos nessa empreitada de mandar um programa de rádio e também um programa de web rádio, ter uma web rádio funcionando. Bom, 20 horas 37 minutos, nós vamos de Zeca Pagodinho saudando o nosso poderoso Pai Ogum, e na volta vamos falar mais sobre o Orixá Ogum e também vamos falar mais sobre o nosso um ano de programa. Enfim, este é o programa Conversa de Terreiro, 20h37, fique conosco agora com o Zeca Pagodinho. Programa Conversas de Terreiro. Eu sou descendente Zulu, sou um soldado de Ogum, devoto nessa imensa legião de Jorge. Eu, sincretizado na fé, sou carregado de axé e protegido por um cavaleiro nobre. Se vou na igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais um vencedor, nas lutas, nas batalhas,

ao fundo com uma reza do Pai Ogum, a reza do batuque do Pai Ogum no Rio Grande do Sul, né? A reza de Ogum, do orixá Ogum no batuque gaúcho. Salve, salve, salve, Pai Ogum. Sabemos que o orixá Ogum é o orixá Ogum em qualquer nação, em qualquer lugar. Como nos diz muito bem o Babá Kim, né, que nos diz que qualquer casa de orixá é minha casa também. Então a minha saudação a todas as casas, a todos que cultuam o nosso poderoso Pai Ogum, aonde existe culto a orixá, ali também é a nossa casa, nós que cultuamos orixás. Quero saudar aqui também aqui a participação dos irmãos nessa noite. Chega aqui a participação da Cristiana Santos. Bem-vinda, minha irmã, novamente, né? A Cristiana está aqui com a gente. Saravá o Pai Ogum. Ogunhê, Cristiana. Salve, salve, nosso grande Pai Ogum. A Letícia de Oxum participa aqui também. Parabéns pela rádio, pela iniciativa de falar sobre nossa religião. Sinto tanto falar de poder estar... Acho que ali ficou meio confuso, Lê, desculpa. Sinto tanto falar de poder estar perto de vocês. Hoje não estou conseguindo lidar com a saudade. Queria dizer, sinto tanta falta de estar perto de vocês. Ok, Letícia, tá corrigido ali então. Salve, salve, Letícia de Oxum. Pois é, Letícia, hoje então a mãe Oxum está realmente grudada na Letícia de Oxum, falando sobre a saudade. É recíproca, viu, Lê? Não é só tu também, sentimos falta com certeza dos irmãos do meu, do grande Liquinho, né, o Alírio de Xangô, o pequeno Lírio, pequeno Liquinho, que também tá sempre com a gente, e salve, salve ao Lico também. E para nós seguir adiante, pessoal, também eu recebi aqui um áudio do nosso irmão lá, o Fábio Boff, Fábio nos contando sobre a carreata ao Pai Ogum. E eu vou agora colocar no ar aqui, então, o áudio do Fábio nos falando hoje sobre a carreata de Ogum em Farroupilha. Boa noite, Pai Michael de Oxalá, todos os ouvintes do programa Converso Terreiro. A carreata de homenagem ao Pai Ogum foi muito bonita, muito harmoniosa, uma gira muito, de muita energia, transparência, de união de todos os irmãos da religião, Umbanda, não importava se era Umbanda, nação, Quimbanda, que estava tudo unido e tudo mostrando que tem por muito, muito cada ano crescer mais essa carreata, teve em torno de uns 100 carros aproximadamente na procissão. Conseguimos arrecadar alimentos para as pessoas que necessitam de auxílio. Então é isso que eu posso falar sobre a carreata. E é isso aí. Saravá um agosto. Muito obrigado então ao irmão Fábio Boff, que participou aí com a gente então no Converso de Terreiro falando sobre a carreata que teve hoje lá em Farroupilha. Novamente eu quero saudar os irmãos lá da Associação Cultural Umbandista Farroupilha. Clênio de Ossain nos pergunta aqui se é reprise do programa. Não, não é reprise, Clênio. Participe com a gente aqui, Clênio de Ossain. Eu tô te intimando novamente aí a tu mandar um áudio para nós, Clênio, falando aí do primeiro ano do programa Conversas de Terreiro. Grande irmão Clênio de Ossain, participe aí com a gente falando do Conversas de Terreiro. Vamos em frente então com o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é o orixá Ogum. E nós vamos estar aqui falando então sobre esse grande pai. E eu vou abrir essa segunda parte aqui do programa contando uma historinha do nosso poderoso Pai Ogum, aonde Odé, né, que é Oxóssi, aprende a arte de caçar com Ogum. Esse é um dos itãs que a gente tem o seguinte: Oxóssi é o irmão de Ogum. Ogum tem pelo irmão um afeto especial. Num dia em que voltava da batalha, Ogum encontrou seu irmão temeroso e sem reação, cercado de inimigos que já tinham destruído quase toda a aldeia e que estavam prestes a atingir a sua família e tomar as suas terras. Ogum vinha cansado de outra guerra, mas ficou irado e sedento de vingança. Procurou dentro de si mais forças para continuar lutando e partiu na direção dos inimigos. Com sua espada de ferro, pelejou até o amanhecer. Quando por fim venceu os invasores, sentou-se com o irmão e o tranquilizou com sua proteção. Sempre que houvesse necessidade, ele iria até o seu encontro para auxiliá-lo. Ogum então ensinou Oxóssi a arte de caçar, abrir caminhos pela floresta e matas cerradas. Oxóssi, então, aprendeu com seu irmão Ogum a nobre arte da caça, sem a qual a vida é muito difícil. Ogum ensinou Oxóssi a defender-se por si próprio e a cuidar de sua gente. Agora Ogum podia voltar tranquilo para a guerra. Ogum fez de Oxóssi o provedor. Oxóssi é irmão de Ogum. Ogum é o grande guerreiro e Oxóssi o grande caçador. Esse é um dos Itãs, então, onde a gente fala também sobre a proteção que Ogum nos lega, e por isso que nos sentimos tão protegidos na presença de Ogum, na presença de um guia de Ogum e na presença do orixá Ogum. Como falávamos antes, né? Somos filhos de todos os orixás, né? Temos também Ogum sobre nossas cabeças, temos também Ogum protegendo a gente, e Ogum é, com certeza, o grande orixá que nos protege. Ogum pode ser chamado, inclusive, de um orixá plural, pois também está inserido na produção de alimentos, sendo um dos pioneiros na agricultura, com Oxaguiã e Orixá Ocô. Orixá Ocô quase muito pouco cultuado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul não se ouve falar neste orixá, né? Oxaguiã já é mais um tanto conhecido. Para nós aqui ele é conhecido como Oxalá Novo, né? O Oxalá Moço, Epaô, meu pai, senhor da minha cabeça. E também na vida da mata, com Oxóssi, como a gente acabou de falar pelo Itã, né, que se seguiu. Por sua maleabilidade, pelas suas possibilidades que deu ao homem ao criar as ferramentas, tornou-se um desbravador na grande produção dos alimentos, na caça e na pesca. Os seus instrumentos que dão vida à terra e fazem esta produzir tornaram-se seus símbolos e não podem faltar em seus assentamentos. Assentamentos de Ogum, né? Quem tem os seus assentamentos sabe, colocamos enxadas, ancinhos, arados, enxós, né? Miniaturas de lanças, flechas, espadas, de torqueses, varetas, bigornas, fazendo uma representatividade, né, das suas habilidades e atividades. Colocamos espadas e tantas coisas que o guerreiro usa, né, lanças também, nos assentamentos do orixá Ogum. Ogum tem os seus assentamentos colocados ao ar livre, na sua grande maioria, né? Pois não gosta de limites, não aceita a contenção das suas ações e é também o vigia, o guardião interno das propriedades, juntamente com Exu, óbvio, né? Que age externamente. Por essa característica é chamado de Orixá Olodê, ou seja, o Senhor do Exterior, que no Rio Grande do Sul muito conhecido, né? O Bará Olodê, Exu Olodê, né? O Exu que cuida a parte de fora. E também podemos ter com Ogum, né? Porque temos aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, o culto ao Ogum Avagã, que a gente tem como um Ogum da rua, né? Então o Senhor Olodê, Senhor que cuida dos exteriores. Este é o nosso grande pai Ogum. Aqui no Rio Grande do Sul, as qualidades mais conhecidas de Ogum, né? São conhecidos o Ogum Avagã, como eu falei, o Ogum Adiolá, que é um Ogum que a gente tem como um Ogum de dentro de casa, e assim o Ogum Onira também, o Ogum Onirê, como se preferir, Ogum Onirê ou Ogum Avagã. São essas qualidades de Ogum mais cultuadas ou mais conhecidas aqui no Rio Grande do Sul. Quero acusar aqui também a presença da Ágata, né? Seja bem-vinda, minha irmã, Ágata de Ansã, está participando com a gente aqui também pelo mural. Boa noite, Ágata. Seja muito bem-vinda ao Conversas de Terreiro. E Clênio de Ossan, estou aqui aguardando o teu áudio, meu irmão, tá? Para te falar um pouquinho mais aí também sobre o primeiro ano do Conversas de Terreiro. Vamos agora então para a parte que interessa bastante aos filhos de Ogum, né? E cremos, né, que a pequena Elis, que foi batizada esse fim de semana aqui na tenda de Umbanda Xangô Sete Raios, a pequena Elis, sendo do orixá Ogum também. Assim temos também o Beto do Ogum aqui, né, o Carlos Alberto do Ogum, aqui também na tenda de Umbanda. E como falamos antes, né? Existem vários, somos filhos de todos, né? Mas na particularidade, aqueles que são filhos particulares do pai Ogum, como é o corpo físico deles, né? Os filhos de Ogum normalmente costumam ter os seus corpos atléticos, né? Vigorosos, musculosos, são dinâmicos, impulsivos, intransigentes e em alguns momentos eles são violentos, sem saber equilibrar a convivência social. São viris e sensuais, né? Fascinam suas parceiras ou parceiros, né? E não demonstrando, porém, muita dedicação ou valorização. A gente tem aquela coisa de dizer que os filhos de Ogum são um tanto secos, né? Um tanto monstros. Ogum também é muito extrovertido. Gosta de brincar e de rir, de comer bem e de beber. Apreciam viver junto a outras pessoas que tenham o pensamento semelhante ao seu, porém sem se intimidar com as divergências que as diferenças trazem. Contudo, são muito esquentados, como são, e se ofendem com muita facilidade, mas com a mesma rapidez eles conseguem esquecer os incidentes. Nessa parte a gente tem que falar um pouco sobre a bondade também do Orixá Ogum. E falávamos antes sobre o Orixá Ogum, a parte violenta dele, né? Falávamos antes sobre a parte violenta do Orixá Ogum, mas é que o Orixá Ogum, ele é visto, né, com essa violência por ser um dos orixás, que a gente diz os orixás de frente, os orixás guerreiros. E o Ogum também tem essa parte muito bondosa dele. A gente encontra em vários Itãs pessoas que estavam... os Itãs nos contam de muitas pessoas que estavam na miséria, que estavam passando fome, que estavam sem ter mais nenhum caminho. E oferendavam o Orixá Ogum. Principalmente a gente encontra esses Itãs, essas histórias nos Itãs de Ifá, ou nos Itãs do Jogo de Búzios. E aonde Ogum era oferendado e com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua bondade, ele fazia a pessoa prosperar novamente. Até tem um Itã onde uma pessoa que já não tinha mais nenhum caminho para seguir na sua vida, já estava a ponto de tirar a sua própria vida, foi fazer um jogo e foi recomendado que ela oferendasse Ogum numa mata fechada. E essa pessoa, aonde narra o Itã, seguiu tudo como o Búzio recomendou, como o jogo de Ifá havia recomendado. Essa pessoa seguiu todos os preceitos e fez uma oferenda linda ao Pai Ogum, onde estava no meio da mata. E Ogum foi até essa pessoa, e essa pessoa muito amedrontada, né? Ficou com medo de ver aquele homem guerreiro, né, daquele jeito, com espada na mão e tal. E ele disse que essa pessoa, então, ele não sabia que era o Orixá Ogum, mas ele disse, ó, pode se servir de toda essa mesa que está aqui. E era o Orixá Ogum. Ogum aceitou tudo aquilo, se serviu da mesa. E foi assim, então, que essa pessoa foi inquirida por Ogum sobre o que atrapalhava a sua vida, e ele disse que tinha muitos inimigos e estava com a sua vida terminada. E aonde Ogum terminou com todos os inimigos dele e seguiu dando prosperidade a essa pessoa. Então nós temos essa face muito bondosa do Orixá Ogum, e isso também se estende para os filhos de Ogum. São pessoas também que, apesar de serem violentas, de serem coléricas, né, de não aceitarem muitas opiniões, de serem pessoas intransigentes, mas também tem muito dessa face bondosa nos filhos de Ogum. Dependendo dos ocorridos, né, os filhos ficam com uma mágoa, né? Essa que os filhos de Ogum não esquecem, pois não costumam perdoar as ofensas que são muito doloridas. A gente sabe que essa parte traz muito para o ser humano, né? O orixá não tem a maldade que é presente no ser humano. Os filhos de Ogum são muito cuidadosos e observadores. Não procuram briga, né? Mas não correm dela, porque não têm medo de nada. E são poucos os que se atreverão a contestá-los. São empreendedores e muito ativos. São trabalhadores incansáveis. Cada dia para eles é como se tivesse que enfrentar e vencer grandes batalhas. Os filhos de Ogum normalmente são bons chefes de família, são boas mães. Eles trabalham incessantemente para prover a sua prole todas as necessidades dentro daquilo que lhes é possível. Isso é um pouco dos filhos de Ogum, dos filhos deste grande orixá guerreiro. E também temos que falar alguma coisa, falamos agora até bastante do orixá, vamos falar alguma coisa também de como esse orixá atua no nosso mental, mas também temos os caboclos de Ogum, né, que são muito presentes dentro da Umbanda. Se não a maior falange de caboclos que existe é a falange de Ogum, isso sem dúvida alguma. Também quero participar aqui, quero acusar aqui antes aqui a participação do nosso irmão Richard. Salve, salve, Richard, está com a gente aqui também. Uma saudação, irmão. Muito obrigado pela tua participação aqui no Conversas de Terreiro de hoje. E dizem os mais antigos na religião de Umbanda que toda a trilha beirando mata é de Ogum. E a floresta fechada pertence a Oxóssi. Mas esses dois orixás andam muito próximos e têm vários atributos em comum, né? Tanto Oxóssi como Ogum, até como o Itan já nos narrou antes, né? Diz que Oxóssi é irmão de Ogum e Oxóssi aprendeu a arte da caça com Ogum. Enfim, os Itãs, tem vários Itãs que narram Oxóssi e Ogum andando juntos. Ogum é o guerreiro dos campos abertos, dos confrontos diretos, das grandes batalhas. E isso vem para as incorporações, né? As incorporações mediúnicas dessas entidades que trabalham sobre a irradiação do pai Ogum. Se gostam de se mostrar, né? Ou se apresentar com uma espada na mão, às vezes com o braço levantado, como se estivessem prontos para a luta, né? A gente normalmente vê, por exemplo, aqui na tenda de Umbanda Xangô Sete Raios, temos um pai Ogum de lei que trabalha aqui, temos o pai Beiramar, temos Ogum Iara, e notamos, né, o pai Ogum de lei, principalmente quando chega, já pega sua espada na mão, né, e trabalham muito com espada. Temos também o pai Ogum Megê, né, do nosso querido Beto, que estávamos falando antes. Se não trabalha com uma espada de aço, né? Gostam de trabalhar também com espada de São Jorge, né? Mas quase sempre lembrando as batalhas. Ou seja, Ogum nos lembra, né? Ele está sempre pronto para a luta. Falando desses dois orixás, né? Oxóssi e Ogum, porque são muito próximos, né? Oxóssi é aquele capangueiro que se esconde para abater a sua presa. Oxóssi é o caçador, né? Quando seus caboclos incorporam também, eles andam de um lado para o outro, né? Estalam os dedos, assoviam e gesticulam como se estivessem com um arco e uma flecha na mão, né? O sentido simbólico, psíquico, né, do pai Ogum, é que Ogum nos fortalece a vontade, o desprendimento e o esforço para a realização. Essa é a grande força que o Ogum nos lega dentro da Umbanda e como falamos em todos os cultos, né, onde Ogum é cultuado, Ogum vem para o nosso mental nessa forma, né, nos fortalece para ter vontade, o desprendimento, o esforço para a gente obter as nossas realizações, abrindo os caminhos, rompendo barreiras para a concretização dos nossos projetos de vida. Oxóssi lida com a nossa qualificação, com a nossa aquisição de conhecimento. Isso, como sempre nos narrou aqui a professora Solange, quando nós falamos sobre Oxóssi, ela falou muito que Oxóssi está muito ligado ao o conhecimento, estudo, a capacitação, pelo sentido da busca, da caça, né? Significa ligeireza, astúcia, sabedoria, artimanha para acertar a presa, assim como a flecha anda numa linha reta, né? Por isso é o provedor, o orixá ligado à fartura, prosperidade, abundância, né? Essa é a parte onde Oxóssi anda muito junto com Ogum. Ogum abrindo, né, e limpando os caminhos e Oxóssi dando a direção para esses caminhos que vamos trilhar. Dentro da Umbanda é muito conhecido, né, os mais conhecidos, os caboclos mais conhecidos de Ogum. Nós temos Ogum Matinata, Ogum Iara, Ogum Marinho, Ogum Sete Ondas, Ogum Sete Espadas, Ogum Megê, Ogum de Lei e tantos outros Oguns, né, que temos dentro da Umbanda, sendo uma das maiores falanges, podemos dizer, de orixás, de guias, perdão, de caboclos, que são os trabalhadores de Ogum. E assim também como temos uma falange de Exu enorme, a falange de Exu também é enorme na linha de Ogum. Como temos uma falange enorme de tranca-ruas, né, que são Exus muito antigos, a gente pode dizer de nomeação muito antiga. Enfim, é válido a gente dizer que Ogum é o... Assim como já comentamos em outros programas também que Paisélio de Moraes foi um filho de Ogum. E até a própria formação da nossa Umbanda esteve muito ligada sempre ao orixá Ogum. Porque foi numa época que vivíamos a ditadura, né, onde o exército era muito forte e vários militares militaram dentro da Umbanda. Assim como Zélio tinha sua família toda, ela militares quase, né, da Marinha. Assim como tivemos vários generais dentro da Umbanda que era... que tudo tem a ver, né, como falávamos antes, né, Ogum é o patrono do exército, também dos soldados e por extensão a todos os militares, né. 21 horas e 4 minutos, eu quero acusar aqui a participação aqui do meu irmão Richard, o filho em orixá, né, queria dar uma boa noite aí pro meu pai. Então tá, Richard, boa noite pra ti também, que os pais lhe abençoem. E a participação dos nossos irmãos aqui também pelo WhatsApp. Eu vou tocar mais uma música para mim poder dar conta de abrir o mural e de abrir o WhatsApp aqui. Para a gente fazer já daqui a pouquinho, já indo para os nossos finalmente do programa Conversa de Terreiro desse 22 de abril. Programa de aniversário do Conversa de Terreiro. Nós vamos agora de Rita Ribeiro também para saudar o nosso poderoso Pai Ogum. E na volta mais Conversas de Terreiro. É, tá. Programa Conversas de Terreiro. Hey, oh. justiceiro, imbatível ao extremo. Assim é Jorge, salve Jorge, oh viva, viva, viva Jorge. Pois com sua sabedoria e coragem mostrou que com uma rosa e o cantar de um passarinho foi aí então Rita Ribeiro, domingo 23, saudando o nosso poderoso Pai Ogum. Este é o programa Conversa de Terreiro de número 10, programa de aniversário do nosso programa, né? E eu não posso encerrar a noite de hoje sem falar sobre São Jorge, pessoal. São Jorge Guerreiro, é o sincretismo dele com o nosso poderoso Pai Ogum. E podemos dizer o seguinte, que São Jorge e Ogum se confundem já, né? Não temos como separar São Jorge de Ogum ou Ogum de São Jorge. É muito difícil a gente imaginar um congá de Umbanda sem a imagem de São Jorge. Os irmãos que são contrários, né, ao sincretismo, que me perdoem, mas é meio difícil nós imaginarmos a Umbanda sem o São Jorge. E eu recebo aqui, né, consegui até que enfim, o áudio do meu irmão Clênio de Ossanha, que vai nos falar agora um pouquinho também sobre... Vai nos falar sobre esse um ano de programa. E vamos lá então, esse é o nosso irmão Clênio de Ossanha falando um pouquinho da nossa história no Converso de Terreiro. Boa noite, Maico. Boa noite aos meus irmãos. Boa noite aos irmãos mais novos que não me conhecem. Eu sou o Clênio de Ossanha. Vim aqui para não te deixar mal, né, meu companheiro, que nem diz nosso outro presidente que está lá guardado. Mas enfim, Maico, nós começamos lá por meados de 2007, por aí, né, na Rádio Tupanci, uma rádio local aí de Arroio do Sal, com intuito, né, Maico, e nossos irmãos, uma ideia, um abração para ti também, para Bárbara, com intuito e com a intenção de desmistificar, né, e aquela época era muito... mais difícil, mais complicado enxergar a religião de Umbanda dentro aí do município de Arroio do Sal e dentro da própria cidade, né? Os preconceitos existem, a gente sabe que dificilmente se extinguirá, né? Mas hoje em dia está bem mais compreendida a religião. Eu acho que foi um marco naquela época a tua ideia de levarmos esse programa ao ar, né? E a gente vê que hoje em dia, se não fosse esse programa, eu acho que as pessoas teriam muito mais dificuldade de entender a nossa religião de Umbanda. Passamos, né, por várias etapas, saímos da rádio, depois retornamos de novo, depois fizemos também rádio web, né, começamos uma época assim que, bom, bem difícil mesmo, a época que poucos tinham internet aí dentro mesmo de Arroio de Sal, né, Maico? E depois voltamos de novo agora, fazendo um ano, né? Mas a gente sabe o quanto é importante, o quanto significa esse programa para a religião de Umbanda, né? O que a gente sempre diz, né, Maico? A gente nunca fez com o intuito de nos acharmos melhores que alguém, ou tu. A ideia foi tua, eu sempre te acompanhei, né? Sempre tu me botou numas furadas e eu fui junto. Mas assim, estava lendo uma mensagem aqui da Letícia também, que está longe, hoje eu também estou, né? Sinto saudades e é muito bom a gente ter esse programa, ouvir vocês e poder cada vez mais evoluirmos junto, né? Porque nós somos uma família, eu acho que tu do teu lado aí, hoje eu aqui, nós evoluímos. Tu falando aí, eu ouvindo aqui, tentando entender um pouco mais do significado da religião, né? Então, isso é muito importante. Claro que se a gente for falar de todas as trajetórias que passamos e fechamos a rádio e abrimos e fomos para uma e para outra, é bem complicado, só eu acho que o mais importante, mais interessante de tudo isso é a evolução até do próprio grupo, né, da própria corrente, que uns entram, outros saem, e mais novos, poderem entender e terem realmente o um entendimento do significado da rádio, do significado teu, perante a rádio para levar todos os irmãos, e também sendo uma, como é que eu vou dizer, uma doutrina, né, Maico? Para aqueles que não conseguem ou não podem ir dentro de uma terreira num dia de doutrina, poder escutar, tirar suas dúvidas e debater. Então, um grande abraço para vocês, um grande abraço para ti, que foi o idealizador desse programa, e de uma forma bem sensata, né, Maico, e passando para todos o significado, né, da nossa religião. Então, isso é o que é mais importante, isso é o que fica, né, e que vai indo no decorrer dos tempos, e cada vez mais poder passar para nossos irmãos mais novos o aprendizado realmente do que é a religião de Umbanda. Eu acho que esse canal aí, através da UERB Rádio, foi uma das coisas mais importantes que foram feitas dentro da nossa religião. Um abração para vocês e um bom final de semana. É isso aí, então, foi a mensagem aí, querido Clênio de Ossanha. Irmão, eu fico sem palavras, Clênio, pra te agradecer, viu? Pra dizer assim, ó, muito obrigado, irmão, porque quando eu cheguei aqui, na realidade, eu não conhecia ninguém aqui em Arroio do Sal, vim aqui, como se diz, com uma mão na frente, outra atrás e o santo nas costas, Clênio. E hoje aí a tenda de Umbanda Xangô Sete Raios se tornou, né, uma tenda reconhecida já, né, Clênio? E isso não deixa de passar pelos alicerces dessa casa, que foi como meu grande irmão que está aqui também participando através do WhatsApp, né, o seu Luiz Carlos do Xangô. O seu Luiz também foi um dos alicerces dessa tenda, esteve com a gente desde os inícios. Clênio participou realmente do alicerce. Clênio foi o que colocou as pedras, né, para erguermos o templo, né, Clênio? Podemos dizer. E foi isso aí, então. Clênio de Ossanha, quero acusar aqui também a participação dos meus irmãos, a Rafa e o Jonas, que estão lá em Porto Alegre, Rafaela de Ogum, Jonas de Oxalá, salve, salve, irmãos, bem-vindos ao programa de aniversário do Conversas de Terreiro. Isso é legal, porque hoje estamos com a participação bem grande aqui dos irmãos, estamos com a nossa audiência bem alta também, isso nos alegra muito, fazendo o programa de aniversário do Conversas de Terreiro. E já são 9h16, o tempo voa aqui na rádio. Como é só eu para fazer as despedidas hoje, eu tenho tempo ainda então para encerrar o assunto sobre o Ogum e falar um pouquinho sobre o São Jorge Guerreiro, né, o nosso poderoso pai Ogum. Como não falar de São Jorge, porque amanhã é dia de São Jorge, mas também para nós é dia de Ogum, né? Sabemos que o dia dos orixás acompanha o calendário católico, né, através do sincretismo. E são muito contraditórias as histórias sobre a vida de São Jorge. A enciclopédia Barça, por exemplo, nos diz o seguinte, né, que é um santo de grande devoção popular, padroeiro da Inglaterra, de Aragão e Portugal. Por volta do século III, depois de Cristo, né, quando Diocleciano, que era imperador de Roma, havia nos domínios do seu império um soldado chamado Jorge, filho de pais cristãos. E Jorge aprendeu desde tenra idade a louvar a Deus e desenvolveu a crença em Jesus como seu salvador. Nasceu na Capadócia, região que atualmente pertence à Turquia. Após a morte de seu pai, ele transferiu-se com a sua mãe para a Palestina. Foi ali então promovido a capitão do exército romano em função da sua habilidade e dedicação. Com 23 anos, ele fixou residência na corte romana, exercendo altas funções. Nessa época, o imperador, que pretendia matar todos os cristãos, teve um dia, no dia destinado para o Senado confirmar o decreto imperial, ou seja, esse decreto que tinha como objetivo, né, matar todos os cristãos, Jorge manifestou-se e se declarou contra essa decisão que estava sendo tomada. Como ele se mantinha fiel a Jesus, o imperador tentou dissuadi-lo da sua fé por meio de torturas. Não tendo sucesso no seu intento, Diocleciano mandou degolar Jorge no dia 23 de abril de 303. Ou seja, Jorge, então, o nosso São Jorge Guerreiro, foi morto pela sua fé, pela fé em Jesus Cristo, né? Do século XI em diante, tornaram-se muito muito populares, várias lendas sobre a vida de Jorge que formaram e foram se tornando cada vez mais extravagantes. A devoção a São Jorge popularizou-se rapidamente, o seu culto espalhou-se pelo Oriente e pela época das Cruzadas, e teve grande influência no Ocidente. A história do salvamento da Virgem, do dragão, que é o que dá, né, aquelas imagens de São Jorge, né, que a gente vê todas as imagens de São Jorge, São Jorge está matando o dragão. São datadas do fim do século XII e padronizada no ano seguinte. Deve-se talvez ao fato de que a lenda clássica de Perseu e Andrômeda se refere a Jafa ou Arsuf, não longe de Lida. São Jorge ficou conhecido então em toda Inglaterra, pelo menos a partir do século VIII. Não está claro, porém, por que se tornou um santo patrono de lá, né? Sem dúvida, os cruzados que voltavam das suas campanhas popularizavam o culto. Diziam-se que foi visto ajudando soldados no cerco a Antioquia em 1098. Mas é provável que não tenha sido reconhecido como tal até o rei Eduardo III havê-lo feito patrono da então recém-fundada Ordem da Jarreteira. Em Portugal, a devoção a São Jorge parece que foi levada pelos cruzados ingleses, que auxiliaram Dom Afonso Henriques na conquista de Lisboa, em 1147. Dom João I foi o fundador da dinastia de Avis e foi um grande devoto de São Jorge e o fez patrono nacional, em substituição a São Tiago, que já era dos castelhanos. Ordenou que a sua imagem figurasse nessa célebre procissão e era de praxe a presença do santo. Em São Paulo, né, esse costume perdurou até 1872, quando a imagem desequilibrou-se do andador e caiu sobre um soldado, matando. No Rio de Janeiro, a Irmandade de São Jorge mantém a sua igreja de grande afluência popular na Praça da República. São Jorge é um dos 14 santos auxiliares, e a sua festa, tanto nas igrejas ocidentais como nas orientais, é comemorada em 23 de abril. Esse é um pouco, né, do que é o nosso poderoso São Jorge. E tem várias lendas, né, como estávamos falando de São Jorge. E tem uma também que, na opinião do Mário Sgarbosa e Luigi Giovanni, no livro Um Santo para Cada Dia, né? De São Jorge a gente possui só os atos do martírio, e mais precisamente da sua paixão, considerada apócrifa, já pelo decreto gelasiano do século VI. Não tinha conhecimento desse nome, né? Poderíamos até duvidar da sua existência histórica. Todavia, não se pode apagar com um simples golpe de caneta uma tradição já tão universal. A Igreja do Oriente o chama de o grande mártir, e todos os calendários cristãos incluíram-no no elenco dos seus santos. São Jorge, além de haver dado nome às cidades e povoados, foi proclamado padroeiro da cidade de Gênova, como tínhamos falado antes, Portugal também, né? E de regiões inteiras na Espanha, Lituânia e na Inglaterra, com a solene confirmação para essa última do Papa Bento XIV. Esse culto extraordinário tem origens muito remotas, uma vez que o seu sepulcro em Lida, na Palestina, onde o mártir foi decapitado no início do século IV, era alvo de peregrinações, já na época das Cruzadas, quando o sultão Saladino destruiu a igreja construída em sua honra. A imagem de todos conhecida, o cavaleiro que luta contra o dragão, muito difundida na Idade Média, faz ver a origem da lenda criada sobre o mártir e contada de várias maneiras. Diz a lenda também que um horrível dragão saía de vez em quando das profundezas de um lago e se atirava contra os muros da cidade, trazendo-lhe a morte com seu mortífero hálito. Para afastar tamanho flagelo, as populações do lugar lhe ofereciam jovens vítimas pegas por sorteio. Um dia coube a filha do rei ser oferecida em comida ao monstro. O monarca, que nada pôde fazer para evitar esse terrível destino da sua filha, acompanhou-a com lágrima até as margens do lago. A princesa parecia irremediavelmente destinada a um fim atroz, quando, de repente, veio um corajoso cavaleiro vindo de Capadócia, chamado Jorge, né? O valente guerreiro desembaiou a espada e pouco a pouco reduziu o terrível dragão a um manso cordeirinho, que a jovem levou preso a uma corrente até dentro dos muros da cidade, entre a admiração de todos os habitantes que se fechavam em casa cheios de pavor. E o fim desse glorioso mártir tem o sabor da lenda que a gente já contou antes. Enfim, 23 de abril, as igrejas de São Jorge, no Rio de Janeiro, Salvador, são muito corridas, né? E a frequência é majoritariamente daqueles que aos domingos vão à igreja e a segunda, quarta e sexta vão ao terreiro. Aqui nessa alusão que falam aqui, já falando, né, que São Jorge, hoje em dia, e como a gente pode ver pelas lendas, né, muito expurgado por uns, a gente pode falar, e dentro da Umbanda São Jorge encontrou casa, né, encontrou um local para ele, dentro da Umbanda, dentro dos cultos de matriz africana, enfim, não temos mais como separar São Jorge do nosso poderoso Pai Ogum. É isso aí então, gente, um pouquinho do nosso Pai Ogum hoje. Alguns lugares sincretizam também o Ogum com Santo Antônio, que não é o nosso caso, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul e como falamos em vários outros lugares já, o Ogum é sincretizado para nós com São Jorge. O dia de São Jorge, o dia de Ogum, ali eu também já estou confundindo, o dia de Ogum para nós aqui no Rio Grande do Sul é quinta-feira. As cores de Ogum dentro da Umbanda é o verde, branco e vermelho, né? Uma cor muito bem conhecida. A saudação de Ogum é Ogunhê ou Patacuri Ogum, né? Essas são as saudações mais comuns ao Ogum dentro da Umbanda. E o dia 23 de abril, como já falávamos. Pois bem, 21 horas e 26 minutos, eu vou agradecendo a todos os irmãos que participaram. Eu quero aqui acusar a participação novamente da Ágata, da nossa irmã Ágata de Ansan, que participou aqui. Parabéns pelo um ano de aniversário da rádio, um ano no ar. Verdade, Ágata. Um ano no ar já, então. Esperamos ficar vários anos no ar, né? Vários anos com conversas de terreiro. A Rafa e o Jonas também participaram. Minha saudação a Rafaela de Ogum e ao Jonas de Oxalá. O Richard de Oxalá também participou com a gente aqui, colocando uma saudação a todos, né? A Letícia de Oxum também participou com a gente. Minha saudação a Letícia e ao Alírio. Vamos adiante aqui, a Cristiana Santos também participou com a gente, um forte abraço, a Cristiana também, meu irmão Clênio, né, sem palavras Clênio, para te agradecer por tudo que tu fez pela Umbanda, irmão, e pela tenda de Umbanda Xangô Sete Raios também, né, Edmar de Oxóssi participou junto com a Renata de Oxum, o Beto do Ogum, o Luiz aqui do nosso terreiro, né, o Luiz da tenda, ele coloca aqui, né, participou com a gente, a Kelly e o Marcelo. E é isso aí, então, essas aí são algumas participações. E a Mara de Oxalá, que também participou com a gente. Através do WhatsApp participou o Fábio Boff, lá em Caxias do Sul, o Fábio e a sua esposa. Um forte abraço a todo o pessoal da Serra Gaúcha, o Alírio e a Letão lá no oeste de Santa Catarina, Presidente Getúlio na área também, né? Minha saudação a todos lá. E, enfim, a todos os irmãos que participaram também, a minha esposa Andréia de Xangô, que também participa bastante aqui através do WhatsApp. A Gislaine de Iemanjá também participou, o seu Luiz, né, nosso querido Luiz Carlos também participou aqui. É isso aí, pessoal, foi um fim de semana bem corrido para todos. Minha saudação novamente à minha afilhada Elis, que fez o seu batismo aqui nesse sábado aqui na terreira de Umbanda Ogunhara, na tenda de Umbanda Xangô Sete Raios, perdão, é que eu estava olhando Renata de Oxum ali. Eu quero mandar um forte abraço ao pessoal da tenda de Umbanda Ogunhara, e assim também como o pessoal da tenda de Umbanda da Nossa Senhora da Conceição, da Mãe Kelly de Oxum. E falar para o pessoal então que as nossas reprises vão estar presentes no podcast da rádio. Você pode reouvir, ouvir as reprises do programa Conversas de Terreiro a hora que você quiser. Também pode fazer o download, ali onde está escrito podcast, clica ali. Vão estar disponíveis os programas para ouvir quando e onde quiser, e também para fazer o download para você guardar em casa. Este foi o programa de número 10 do Conversas de Terreiro, desse 22 de abril, programa de aniversário, saudando nosso poderoso Pai Ogum pelo seu dia. Salve, salve nosso poderoso Pai Ogum, nosso grande Orixá Ogum. A saudação a este grande Orixá, as homenagens ao Pai Ogum a gente sabe que seguem. Durante essa semana seguem homenagens ao Orixá Ogum, e aqui na tenda também não vai ser diferente. Quero me congratular também com os irmãos de Torres também, né? Que fizeram lá o seu seminário, onde a professora Solange de Obá esteve presente. Quero mandar um forte abraço para os irmãos em Farroupilha, que fizeram uma carreata ao Pai Ogum. Enfim, a todos que participaram nessa noite também, meu muito obrigado, meu saravá a todos, Motumbá, Mucuyu, um colofé, um forte abraço no coração de todos. Encerramos aí com mais um trechinho então de uma reza ao nosso poderoso Pai Ogum, dizendo que domingo que vem estamos de volta com mais um programa Conversas de Terreiro. Muito obrigado a todos, forte abraço, até domingo que vem. Amabela mudia, amabela mu. Amabela mudia, o que deu? O que deu? O que deu? O que deu? O Sabidamente e ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Bem que eu pedi uma pastilha. Já estão encomendados estudos para eliminar. Chega, é muito. Já estão encomendados estudos para eliminar cargos comissionados e funções gratificadas. Você está no programa Conversas de Terreiro, com Maicon de Oxalá e professora Solange de Obá. Você acabou de ouvir o programa Conversas de Terreiro. Acompanhe todos os domingos, às 20 horas ao vivo. E as reprises diárias também às 20 horas. Aqui pela Web Rádio CDT. Madre Pérola.